já tomei uma serva gelada, fumei bagulho na quebrada, andei na moral. Olha a mulherada, rapaziada de boa, já me conhece, sabe que eu não sou à toa, igual cabrito fuleiro, cheio de tititi. Sai daqui, estou cansado de te ouvir. Malandragem de verdade é levantar um dinheiro, ter ideia massa, astúcia, respeito na quebrada. No DF, quem desrespeita a molecada é vítima do atrevimento, leve é tiro de quadrada. Aí véi, pro cigarro para, na capital do inferno, sem proceder é vala, ibope alto. Isso é que interessa, né não? Estatuto de bandido, um verdadeiro ladrão, sem essa de varal, nem de pedestre. Se essa é sua cara, me esquece, desaparece, comigo não vai colar. Não preciso de canalha pra me atrasar. Sou guerreiro da tábula redonda, faço parte do outro lado. Minha lei sempre foi respeitar favelados. Aí, os federais tipo 007 estão na minha captura. Minha treta é alta, cabulosa, não dou rolé de viatura. Os cara parou, me olhou, acho que me confundiu com alguém. Mas pensou bem, se ele cai pra dentro é mal. Aprendi a respeitar tanto o otário quanto o marginal. Eu te avisei, voltei, não foi pra te derrubar, somente pra te avisar que malandragem tem que respeitar. Respeita, malandro. Nenhum playboy paga pau, vai rir de mim. Respeita, malandro. Nós somos de sujeita, somos de puxar o cão. Respeita, malandro. Malandro que é malandro na área não vacila. Respeita, malandro. Aê, malandro, se liga. Tá complicado, playboy. Até parece que você é quem leva bote do goi, que leva murro no saco que amanhece peneirado. Engraçado, sua família só derrama lágrimas quando te vê sequestrado. Sai da frente, a consequência é igualzinho o crime. Mata, não manda recado, nem vive choramingando pra tudo que é lado. Sou Daiane, o verdadeiro malandro, tem que ser respeitado. No fim de semana, vejo moleque doido, rupinado, afogado na cachaça ou sufocado na fumaça da merda. Aí, véi, melhor tu dar um break. Quando não morre na porta do barraco, tá igualzinho um androide na UTI do Saga Kubitschek. Uma sessão de malandro sonha com castelo, mete os ferro, uma dólar de bagulho na tira do chinelo. Pros gambé, um brinde, aplausos. Na cinta do moleque, um três janela da Taos. Menor de idade não se espelha no que vê no palco. Quem não entende a cena é alvo da mira. A malandragem veio aqui de cima, a destruição do Brasil em forma de chacina. Pode crer, levou tiro, morreu. Pra aprender que malandragem tem que conhecer, respeitar pra sobreviver. Respeita, malandro. Nenhum playboy paga pau, vai rir de mim. Respeita, malandro. Nós somos de sujeita, somos de puxar o cão. Respeita, malandro. Malandro que é malandro na área não vacila. Respeita, malandro. Aê, malandro, se liga. Compaixão porra nenhuma, ponto 40, submetranca. Puma, a malandragem dá um jeito, se desdobre, arruma, trincão o globo e não treme. Vai pra papuda e não cagueta a porra do PM que estoura a boca. Ganha boa e armamento pra malandro vender. Sou nego Eric, o sistema não me surpreende. Entupetado de bala é a cara do meu pente. E de repente patama atira na gente, dá uma pá de porrada, se vacilar te prende. Tem malandro onde moro que se vacilar mete bala até no presidente, me entende? Malandro de atitude não é igual a cobra que morde depois assopra. Sou mais um boy num caixão que o negro nas grades do núcleo de custódia. Isso não é história, é simplesmente a nossa vitória. Tem noção do ódio que carrego na memória, na ponta dos meus dedos, no gatilho da minha pistola. Demorou, é agora, o sofrimento não demora. Sou moleque doido, sem coca, sem mela, sem noite à luz de vela. Tem que respeitar malandro, véi, senão você já era. Respeita, malandro. Nenhum playboy paga pau, vai rir de mim. Respeita, malandro. Nós somos de sujeita, somos de puxar o cão. Respeita, malandro. Malandro que é malandro na área não vacila. Respeita, malandro.